Star Golf Kilo, botando de pronto. Botão Golf Golf Kilo, autorizado, Aniari, decolapso, tendo 0, vento no 40 graus, 09 graus. Vitorinha Juliette, decolado aos 2-0. Direita, cor do Axé, no farol de Itapuã, chama o controle do Salvador, cor no 2-0, 2-8. A direita pelo Axé, na escuta, na presente, até o farol de Itapuã, cor no 9-0-8. Dia Juli. Salvador, bom dia, 1-0-9-4, LSX-Way. 1-0-9-4, bom dia, ajuste 0-2-0, continua a aproximação, guarde pista livre, informa o caravan iniciando a rolagem na 1-0, formação de tráfego, Papa Alfa 3-2, decolando a pista auxiliada, afastar pelo litoral sul, à sua direita, não vai interferir com o seu pouso. Frente, aguardando autorização, ajuste 1-0-2-0, 1-0-9-4. Zulu, recorte na Tete Oscar. Cali, Índia, Eco, consciente do acionamento, recorte pronto para o táxi. Ajuste em Salvador no 020, via corredor Axé, repassará da barra. Repassará. Autorizaria o 2500 para o Índia Júnior, passando pela magnética 260. 0094, avistado, autorizado, pouso 630, vento 150 graus, 0 lá atrás. Livre pouso na 10, com 1094. Controle, bom dia, o Capatão Golfa Golfa Kilo. Capatão Golfa Golfa Kilo, contato radar na decolagem, subalinha saiu do coral no braço, para o nível de 1-0-0. E a coral, o braço para o macete, você não precisa direto o coral? Capatão Golfa Golfa Kilo, após 2 mil pés, eu tenho que tirar o coral. Quanto eu digo para o coral? Autorizado, ele mantém a cabeceira 1-7. Agora 3:05 milhas, como o posto, passando 1.800 pés em subida, a pausa 3-2 não interfere na sua aproximação, completa final, chama todos, frequência 1-9-3-5. 3-7-4-0, aciona a identificação, depois de chegada a voo médio 1 para o nível de 2-0-5-0, subida para 2-3-0-9. Zulu, decolar 225. Segue farol de Itapuã, 1 no mil pés. Quando lá transfere controle 120, decimal 8, morro. Farol de Itapuã, mil pés, quando lá controle 208, morro. São 3896, bom dia. General no 020, informa o tráfego Sikorsky, que decolou da pista auxiliar, seguirá 1 no mil pés, linha do litoral à sua direita, não interfere. Autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 089. Esse pouso, 3896. Toma para Charlie India Eco, reporte no ponto de da taxa aí, papá. Controle, Mike Eco Zulu. Controle, Mike Eco Zulu, mantenha o controle de voos visuais. Ajuste em Salvador no 020. Linha 10 de Eco Manatilha, porta do Zulu CTR. Porta do Zulu CTR, Zulu. Ele vai manter o ponto de zero, visual para a nave nacional, voo 230. Responde 230, pode passar de tráfego de pouso, autorizado, né, mantenha o zero. Charlie já é autorizado em grande subir a pista à esquerda, reporte anel ponto cabeceiro no 7. Já passou agora o 050, que ele está passando o momento 10 com 1 ao 4. 1230, autorizado decolagem pista no 0, vento 140 graus, 079. Livre de decolagem, 230. Cinco, quatro, cinco, três. 230, decolar 231, chame controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, gol 230. Gol 230, contato radar na decolagem, subindo o céu da Puca para o nível 370. Da Puca para o 370, gol 230. Romeu Alfa, Alfa, Alfa, utilizado o táxi até o Pantera da Papá, reporte para inglês. Linda Eco, autorizado decolagem pista 17, vento 140 graus, 089. Para 33, segue para o farol de Itapuã, 1.000 pés, quando lá transfere controle, 120, décima 8. Tarde é, com o farol de Itapuã, na vertical transfere controle, 208, grato, até a volta. Salvador, boa, 2770, ponto zero, pronto. Azul 2770. Boa, bom dia, autorizado a linha de colapso no zero, vento 130 graus, 079. Alívio, cola no zero, 2770. Pega a parte da linha de óculos, mantém isso, a médica do chão, reportando fora da barra, no meu país. Entre 740, você para 2000 pés, ajuste no 020, autorizado a lança de trem, reporte estabilizado. Brasil, bem-vindo, reporte estabilizado. 63. Rádio 4207, completa a sinal ILS, chama a torre frequência 118, decimal 900. 4207, decolado 237, chame controle Salvador 120, décima 8. 208, obrigado. Controle Salvador, esse é o Azul 2770, bom dia. Azul 2770, contato radar decolagem, subance de saída coral no Bravo, para nível de voo no 80. Via Coral no Bravo, por um nível 80 azul, 2770. 1230, chama Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 125, Centro Recife, obrigado. No navio, estaciona a identificação dessa via chegada por média 1 para nível de voo 050. Prisão navio, está guarda. Paciente, papai, o meu alfa, mantém em posição, aguarde para iniciar. Eu acho que eu gostei, afirmo. Botão gosta quilo, para informação agora não recebo mais altimetria. Papá Charlie, Inter Eco, autorizado nível de voo 065, direto de Cheiro. Inter Eco, assim que possível, estimado do pouso. Azul 4207, no solo aos 40, desenvolve a Fox, ele solo 121, décimo 9. Sim, a Fox chama solo 219, azul. O Alfa foi iniciar de imediato? Romeu Alfa, autorizado, decolagem de 7, vento 130 graus, 09 graus. Tráfego Charlie 56 X-Ray, iniciando decolagem da pista 17, não interfere. aguarde, aguarde autorização de pouso. Ok, 37-4-0-7. Papateu Vasco, Golf Sierra, o QNH 020, vento do aeródromo 120 graus 099, autorizado final no 7, aposte e travei em mar. Contra 3740, autorizado, pouso, pista no 0, vento 120 graus 099. Meu ponto está 3740. Chapão meu, Alfa Alfa Alfa, decolado aos 4-2, modifique transponder para 5-5-0-2 e chame o controle 120-18, bom voo. 5-5-0-2-1-2-0-8, triplo Alfa. Controle Salvador do Papa Romeu, Alfa Alfa Alfa. Romeu, Alfa, Alfa, Alfa, contato radar do Glider, sobre a via saída Armoruno, para nível de voo 280. Tipo Alfa, ciente, Armoruno, nível de voo 280. Já foi contra a Rosa Serra, visual com o contrato. Rosa Serra, mantém final do 7, aguardando o telefone de pouso. Rosa Serra. Papatão Rosa, Rosa Serra. Autorizando o pouso, pista no 7, vento 130 graus, 099. Essa. Na identificação da caminha de chegada para o Médio 1 para o nível 1060. Romeu Alfa Alfa Alfa, voo direto Alfa. Triplo Alfa direto Alfa. No navio, cancelada a restrição de altitude da chegada, desça para 2.000 pés, ajuste no 060. Autorizado em 963, passo estabilizado. Perdão, qual seria o seu voador então, senhor? Centro de Zona 9.8, autorizado Duna. Para informação, centro na sua posição de 12:04 como oeste, passando agora a nível de voo 05 e seguida, em Charlie 56, X-Ray. Não interfere na sua aproximação. Tá fazendo o Oscar Golf Sierra no solo aos 4-5, segue a Baitel 4-3. Gente livre via Papá ao estacionar a frequência livre. Charlie Zé Eco, controle. Charlie Zé Eco, para sua informação, o modo Charlie de altimetria está oscilando. Por vezes aparece para o controle, por vezes não. Ajuda 770. Consiga. Mas aqui mesma coisa, tá? Ele aparece e desaparece. 5-7-0, grato pela informação. 0250, autoridade Itália. Tarde Alfa Alfa Alfa, chama o centro de assiste frequência 1.2.8, alterna 1.2.0. 1.2.8, 1.2.0, Alfa Alfa. Apatão com essa Golf Kilo, seja do SV, chama agora o controle de AES frequência 1.2.0.1. Até passar para um Zeco, precisa. Zeco, subida para o 0530. É o uniforme de noite para fazer uma precisa. Essa uniforme de noite para fazer uma precisa. Tem condições de me informar qual é a radial e distância do VR de Salvador que se encontra? Salve 3198. 3198, chama tudo frequência 1.9.1.9.5. Juliette Catalina, então não tem condições de informar qual é a radial e distância que está de Salvador. Bom dia, será um lugar. 3198, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 099. Ele pousa, Eu sou a Paloma Cate. Tenho frequência livre para a coordenação. Tenho tráfego de Itaparra, meu Mike é cozinheiro. Nas proximidades de Manati, que é próximo a Morro de São Paulo e Cairu. Fique atento ao mesmo. E mantenha frequência livre para a coordenação. Chamo o controle de Léo, frequência 1-2-0-1. Bapapá, Sol Lindo, eco, transformação de Folha Alerta, chamo sempre Recife, frequência 1-2-0-1. Solterna 1-2-0-1. Meu Mike é Zulu, mantenha a luz de Buenos Aires, ajuste no 020, direto para a altitude 140 graus. Da Barra, meu Mike é Zulu. Autorizada aproximação linha farol da Barra, corredor Bom Fim. Porém, no farol da Barra, mantendo 1.000 pés. 250, chama a torre de frequência 1-9-3-9-9. Está autorizado o pouso, pista no zero, vento 130 graus, 089, o ajuste no 020. Depois 250, no solo 02, livre via Fox, chame solo 121, decimal 9. Vamos lá, Fox, é a 2. Tá, Bravo Limitão, prossiga. aqui Lulu Romeu Oscar, livre acionamento e táxi, reporte no ponto de espera da Papá. As noites 90, Yankee, Procurra, Whisky, Delta Lima, código acionado 01117. Confirme o CAB. Delta Lima, uniforme, o equipamento é um Raptor 44, confirme. Tente, Delta Lima, uniforme, reporta no Interlagos para o cruzamento 14. Autorizado ingresso à esquerda, tocha real de pronto, cabeceira 17. Desça para 2010, ajuste no 020, autorizado em nossa opção e reporte terminado. Kilo Romeu Oscar, autorizado decolagem pista 7, vento 130 graus, 08 nós. 4777, tem informação da transferência por 23 horas e 8 milhas. Como Nordeste mantendo o número 10, encerra aqui no 76. Não interfere nessa pista, mas é um reporte estabilizado. Mike Aquino, 500 autorizado, ajuste no 020. Problema de forma instalada. Grave no uniforme, chama a torre de frequência 1-1-8, esse manualzinho. Deixa eu assistir, inclusive, na hora. Por Salvador, eu papapá, bravo, Lima, uniforme. Papapá, bravo, Lima, uniforme. Quem é lá no 020, dentro do aeródromo 120 graus, 079. Mantenha o setor norte do campo, aguardando para o cruzamento. Possui conhecimento da localidade? É, eu não confio no seu final. Possui conhecimento da localidade, Bravo Lima Informe, o L.R.M.A. Conheço. Gente, então prossiga com o plano do R.M.A. Aguardando para o cruzamento do campo, informa o tráfego 320 da TAM, final de 8 milhas, aproximadamente da pista no zero. Gente, Bravo Lima Informe. Bruno 094, bom dia. Mantém ponto espera para esse lugar. Vai manter ponto espera da Rosa 0, Bruno 094. E, Cavaleiro, bom dia. 0477, final aí, 1 0. 4777, bom dia, PNH no 020, autorizado pouso, estou no 0, vento 120 graus, 089, informo o tráfego, Robson 44, 500 pés, setor norte do campo, sem interferência com a sua aproximação. 044777, pouso autorizado, estou no 0. Reporte visual com 320 da TAM, final no 0. Visual, gol no 094. Gente, gol no 094, após passagem do tráfego que pousa, autorizado, ganhar e manter se no 0. Após o tráfego, ali mantém no 0, gol no 094. Bravo Lima Informe da presente segue que comprou a da final da 17 para efetuar o cruzamento sobre a pista 17. Bravo Lima Informe. Gente, Bravo Lima Informe. Patango Bravo Lima, informe autorizado cruzamento do campo sobre a pista 17, aguardando transferência com controle. Sim, Bravo Lima, de fato. San 4777, no solo 13, livre via Eco, chame solo 121, décimo 9. Décimo 9, solo, obrigado. Autorizado decolagem, pista 10, vento 140 graus, 07 nós. Decolagem 10, voo 1094. Bravo Lima uniforme, segue com o farol, do farol de Itapuã, no farol de Itapuã, transfere o controle 120, decimal 8. 108, Bravo Lima uniforme. Oceano, a identificação do Salim chegando com o médio para o nível de voo 0704. Patrulha voo, 0094. Bruno 094, contato radar na decolagem, subagia saída Momo para nível 370. Controle, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Oceano, identificação dessa via chegada via média para o nível de voo 0600. Salvador, é o Papa Fabrado de Pão, cruzou o Oceano, passando para o Itapuã, para o Externo e Fidelta Lima. Bravo Lima uniforme, seguinte reporta, vive ao clicar de pouso. Bravo Lima uniforme. Controle, autoriza a prototipo com 1094. 1094, confirme. Autoriza a prototipo ou prototipo. 1094, autorizada a prototipo, que o Oscar Gusto Bravo uniforme. Aqui não tem a nossa subida, nem a nossa rota. Gol 094, a saída é Momo, Cogibu, transição Frotti. Ai, Cogibu! Afirmo que o Oscar Gulf Bravo cujo fome. Primeiro chefe do Lula? Preciso. Você já mandou na área do sobrevoo, está retornado, vai ingressar no corredor encerrado. Vai ser diminuído para o visual do campo. Tirou o controle? Vai que é possível já visual com campo? Não, negativo, tá vendo? Mike, é tudo isso, você reporta visual com campo. Você vai visual com campo, Mike, é tudo bom. Ô, controle, voo 1094, tem um cúmulozinho aqui na sua proa. Vamos efetuar os vídeos aproximadamente a 20 milhas aqui à direita. Vamos lá, 1094. Ok, controle, Mike, é tudo bom. Mike, é tudo bom, chama todo o frequência 1 na noite, do semana 5. 1895, Zulu. E Salvador, bom dia, Papa Romeu, Mike, é com Zulu. Papa Romeu, Mike, é com Zulu, bom dia. PNL 020, vento 160 graus, 079. Autorizado, final, pista 17, reporte passando em mar. Reportará passando, como que é o nome da posição? Conhece o aeroporto de Neymar? Negativo. Sim, reporte na curta final, Mike Zulu. Zulu?